Panorama Agrícola para 6 de abril de 2011, quarta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá você, nosso ouvinte do Panorama Agrícola. Nós estamos abrindo o programa de 6 de abril de 2011, quarta-feira, que será de lua nova. Na mesa de som, nos trabalhos técnicos, hoje está o Eduardo Maia. Quero que sejas para sempre a razão deste meu canto. E o ditado do programa é: o bem que se faz perfuma a vida. A dica de Simone Barrim para você evitar a má digestão. Noticiário Cerro Negro ganha Telecentro Digital. E na entrevista, Expofeira Nacional da Cebola em Ituporanga. Participe do Panorama Agrícola. Envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Ou ligue 48-3239-5647. Você ouve o Panorama Agrícola também no site da EPAGRE, www.epagre.sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. Para não ter má digestão, evite comidas pesadas ou gordurosas. Prefira uma alimentação balanceada e fuja dos exageros. Simone Barrim para o Panorama Agrícola. É hora das notícias. As temperaturas amenas da região sul propiciam o surgimento da praga lagarta da maçã, Cidia pomonella. Para evitar perdas nas lavouras, o Ministério da Agricultura vai investir este ano mais de R$ 750 mil em ações de monitoramento. Foram instaladas 5 mil armadilhas em Lages, Vacaria e Caxias do Sul. Este ano foram detectados 3 insetos em Vacaria e 3 em Lages. Nesses casos, cabe aos técnicos do Ministério eliminar as plantas hospedeiras da praga, seja macieira, pereira, ameixeira, marmeleiro ou nogueira. Para a praga ser considerada erradicada de um município, é necessário comprovar 2 anos sem detecções. A instalação de armadilhas para captura da mariposa e o corte e a substituição de árvores de frutos rosáceos fazem parte do trabalho de combate à praga lagarta da maçã. A Secretaria de Estado da Agricultura e do Desenvolvimento Rural inaugurou o telecentro de número 153. Foi na localidade da microbacia de São Roque, Heights e São José, no município de Cerro Negro, aqui em Santa Catarina. O telecentro faz parte do programa de inclusão digital Beija-Flor, que garante acesso às tecnologias da informação por meio de qualificação permanente para agricultores, estudantes e donas de casa. Esses ambientes digitais instalados beneficiam hoje no estado em torno de 17 mil pessoas. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. O nosso contato hoje é com Ituporanga, com o senhor Hélio Goss Oliveira, que é presidente da Expofeira Nacional da Cebola, que ocorre em Ituporanga de 6 a 10 de abril. Nós gostaríamos de ouvi-lo sobre as principais atrações dessa Expofeira Nacional da Cebola, senhor Hélio. Veja bem, Mauro, Ituporanga, como você disse, realiza de 6 a 10 de abril a 20ª edição da Expofeira Nacional da Cebola, que hoje é um marco para a região do Alto Vale, é um marco para Santa Catarina e um marco para o Brasil. Podemos dizer hoje que esse evento é um dos 3 maiores de Santa Catarina e é a maior festa agrícola de Santa Catarina. Por isso que focamos a questão da agricultura, seja os seminários, os debates sobre produção, sobre comercialização, a exposição da cebola. Nesse evento se realiza o maior desfile de máquinas agrícolas do estado, cerca de 1.500 equipamentos desfilam num percurso de 8 quilômetros, mostrando a força da agricultura, mostrando a força da cebola. É um envolvimento muito grande, com uma expectativa de público de aproximadamente 100 mil visitantes. O Alto Vale e Ituporanga estão preparados para receber os nossos visitantes, esse grande público focado na questão da agricultura de 6 a 10 de abril, Mauro. Perfeitamente, senhor Eli. E como o senhor avalia, em termos de mercado e de desafios, a cultura da cebola neste momento? Veja bem, somos sabedores que esse ano a agricultura, principalmente a hortaliça, a cebola, não passa por um bom momento de preço. O ano passado foi vendido na roça do produtor de R$ 1,50 a R$ 1,80 o quilo. Centavos o quilo. E esse ano, Mauro, a cebola começou com um preço de 25, 30 centavos e, para felicidade da região produtora de cebola, hoje está comercializando a 60, 70 centavos o quilo, cujo custo de produção é aproximadamente 35 centavos. Então, já melhorou bastante. Por isso, a Feira da Cebola se realiza também, além do Seminário Nacional da Cebola, que o ano passado foi na Bahia, e esse ano vai ser em Ituporanga, dentro da Feira da Cebola, a Semana da Agricultura Familiar, com palestrantes e simpósios realizados dentro do evento, que vão debater tanto a produtividade como a comercialização e a produção de cebola, não só do Brasil, inclusive já inseridos nesse contexto, países como a Argentina, como o Chile, como o Uruguai, que também produzem a hortaliça. Então é grande importância o que vai acontecer no Ituporanga de 6 a 10 de abril para a nossa produção de cebola, que é o que movimenta a economia da nossa região. Hélio Góes Oliveira, presidente da Expofeira Nacional da Cebola, de 6 a 10 de abril em Ituporanga, no Alto Vale de Itajaí. Muito obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço a oportunidade, Mauro. Você sabia? Você sabia que a integração lavoura-pecuária-floresta é um sistema que pode ser adotado em todas as propriedades rurais, de pequeno a grande porte? A técnica maximiza a quantidade de produtos agrícolas e conserva os recursos naturais. É uma alternativa econômica e sustentável, uma das vertentes da chamada agricultura verde, que alia aumento da produtividade na fazenda e preserva o meio ambiente. O sistema combina atividades agrícolas, florestais e pecuárias, promovendo a recuperação de pastagens em degradação. A integração lavoura-pecuária-floresta faz parte do programa ABC, Agricultura de Baixo Carbono. A técnica consiste no cultivo de uma espécie florestal com espaço ampliado, que possibilita, por 2 ou 3 anos, a adoção de uma cultura de interesse comercial, como soja, milho e feijão. Em seguida, a área é coberta por forrageira, planta para alimentação do gado, associada a milho ou sorgo. Após a colheita dos grãos, o pasto é formado nas entrelinhas da floresta cultivada, permitindo a criação de bovinos e sua exploração até o corte da madeira. Não vá, não vá, o teu lugar é aqui. Não vá, não vá, o campo precisa de ti. O campo é tua morada, onde sabes trabalhar. Conheces teus afazeres, és o senhor do lugar. Quem no campo permanece, tem água boa vontade, tem vizinhos, tem amigos, coisas raras na cidade. Não vá, não vá, o teu lugar é aqui. Não vá, não vá, o campo precisa de ti. Apoio Ministério do Desenvolvimento Agrário. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.